Nós queremos ter cá o rally, o melhor rally do mundo, não é? Nós queremos ter o melhor rally do mundo, mas queremos, essencialmente, nós queremos pontuar vários anos. E por isso, Sr. Diretor, 2019 é apenas o início, ao fim de 18 anos, do trabalho que o Ricardo e muitos outros fizeram para chegarmos a este processo, para chegarmos a este dia. Mas nós queremos continuar a pontuar nos vários rallies, nos vários anos daqui para a frente. Sejam todos muito bem-vindos e divirtam-se com este rally.